Capítulo 1 de Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 1 de Um Clube da Má Língua, de Dostoyevsky. O sonho do príncipe Gavrila. Maria Alexandrovna Moskalev é com toda certeza a dama de mais subida importância em Mordassov. Nem haverá quem o conteste. Ao contemplá-la, diríeis que não precisa ser de quem for e que antes, pelo contrário, toda a gente lhe deve obrigações. Goza de poucas simpatias, na verdade, é cordialmente detestada até, mas temida também universalmente. E é isso que ela quer. E não representará isto um rasgo de finura política? Por que será que, por exemplo, apesar de nutrir paixão por mexericos e de não poder dormir e descansar num dia em que não soube nada de novo, por que será assim que, pela aparência de Maria Alexandrovna, tal é a sua majestade, não ocorre à mente, seja de quem for, o fato de ela ser a primeira coscovilheira deste mundo, ou, quando menos, de Mordassov? Dir-se-ia antes que, assim que aparece, deveriam cessar, ato contínuo, de todos os mexericos, as comadres tremerem como garotetes em presença do prefeito e as conversas guindarem-se desde logo aos assuntos mais transcendentes. E, todavia, ela, a respeito de uns certos mordassovenses, está em dia com umas crônicas tão escandalosas que, se as dissesse a propósito e provando-lhes, como ela o sabe fazer, a autenticidade, Mordassov em peso tremeria tal qual tremeu Lisboa em tempos. Mas se ela, quanto a segredos, é o próprio túmulo, é necessário dar-se um concurso de circunstâncias extraordinárias para que ela consinta em falar numas certas coisas. E isto ainda entre amigos da máxima intimidade. Poderá arriscar numa alusão, dar a entender que está em dia, mas pela-se por manter a qualquer indivíduo, homem ou mulher, a sugestão de um temor perpétuo, em vez de o esmagar de um golpe. Isto é que é inteligência, isto é que é tática. Maria Alexandrovna sempre se distinguiu mercê do seu irrepreensível comme il faut. É citada como modelo. Lá, quanto ao comme il faut, não tem rival em toda Mordassov. Poderá, com uma palavrinha, matar, esfacelar, aniquilar uma pessoa que lhe haja caído no desagrado, mas sem lhe tocar, sem suspeitar, dir-se-ia a importância da dita palavrinha. Semelhante traço de caráter assaz trescala a alta sociedade. Tem ótimas relações. A Mordassov ainda não viu pessoa que não ficasse penhorada com as recepções de Maria Alexandrovna. O máximo número até de tais visitantes acidentais ficaram-se carteando com ela. Houve até um poeta que lhe dedicou versos. Maria Alexandrovna exibe-os com desvanecimento. Um literato de arribação ofereceu-lhe uma novela, da qual fizera leitura em casa da nobre senhora, durante o sarau. Produziu ótimo efeito. Um sábio alemão, vindo expressamente de Karlsruhe, no intuito de estudar uma espécie singular de vermezinhos chabeludos que se encontram no nosso governo, o dito sábio escreveu acerca do aludito vermezinho 4 volumes em 4. Tão encantado ficou com a amabilidade de Maria Alexandrovna, que ainda hoje, lá em Karlsruhe, lhe escreve cartas respeitosas e morais. Chegaram até a estabelecer paralelos entre Napoleão e Maria Alexandrovna. Foi brincadeira, facecia de ciumentos, e, contudo, apontando a estranheza de semelhante comparação, atrever-me-ia a fazer uma pergunta ingênua. Por que seria que a Napoleão, no acume da sua glória, o tomaria uma vertigem? Os legitimistas atribuem uma tal fraqueza à vilã extração de Bonaparte, que nem era de estirpe realenga, nem sequer de nobreza limpa. Por espirituosa que seja semelhante opinião, pois trezando a mais brilhante época da antiga corte francesa, atrever-me-ei ainda a perguntar, mas por que é que a Maria Alexandrovna não a tomaram nunca vertigens? Pois é um fato. veio a ser e depois ficou sendo sempre a dama de mais subida importância em Mordassov. Conheceu horas atribuladas, não há dúvida, e em certas circunstâncias houve até quem dissesse lá consigo: mas que é que há de agora fazer Maria Alexandrovna? E o obstáculo achava-se transposto como que por encanto. Toda a gente estará lembrada da maneira por que o marido, o Afanassi Matveitch, perdeu a posição. Deu-se isso em seguida a uma inspeção aos fiscais, a quem esta achou tolos em demasia. E a cuidarem que Maria Alexandrovna não deixaria de perder o siso, humilhar-se, suplicar, numa palavra, rebaixar a sua linguarice. Longe disso. Percebendo que as súplicas nada adiantariam, houve-se de modo que a sua influência não sofreu a mínima quebra, e que a sua casa continuou a ser a primeira casa de Mordassov. Anna Nikolaevna Antipova, inimiga figadal de Maria Alexandrovna, a despeito das exteriorizações de mundana amizade, já cantava vitória. Mas não tardaram em perceber que era difícil atrapalhar Maria Alexandrovna e que esta era mais fina do que a supunham. Aqui vem, ao pintar umas palavras a respeito de Afanassi Matveitch, marido de Maria Alexandrovna. É um homem muito bem parecido, correção em pessoa, mas nos casos críticos, assustava-se que nem um borrego que percebesse que lhe mudaram o que quer que fosse ao cancelo do redil. Circunstância que lhe não tolhia o ostentar, ordinariamente, uns ares de suma importância. Sobretudo nos jantares de aparato, quando punha a gravata branca. A majestade de tais sujeitos dura até o momento de abrirem a boca. Mas então é tratar de meter rolha nos ouvidos. Semelhante homem, com toda certeza, é indigno de pertencer a Maria Alexandrovna. É esta a opinião geral. E daí, é unicamente devido à genialíssima esposa o fato de ele se conservar no seu posto. A meu ver, há muito tempo que deveriam ter espetado na horta a laia de espantalho para os pardais. Ali, e só ali, poderia ter sido de alguma utilidade. Maria Alexandrovna fez, pois, muito bem em exilar Afanassi Matveitch para a aldeia de 120 almas que ela possuía a 3 verstas de Mordassov. E de caminho, digamos que a dita propriedade representava a totalidade dos bens facultando a Maria Alexandrovna o custear tão bem e com tamanho estadão a sua casa. Fácil foi, pois, o perceberem que havia suportado Afanassi Matveitch única e exclusivamente por causa do seu cargo, dos respectivos ordenados, e ainda de uns certos emolumentozinhos. Agora que velho, já nem representava ordenados, nem emolumentos, não seria de justiça afastá-lo na qualidade de inútil trambolho? Afanassi Matveitch leva no campo uma vida agradabilíssima. Fiz-lhe uma visita e passei com ele uma hora encantadora. Ensaia ao espelho as gravatas brancas, engraxa as próprias botas, não por necessidade, mas sim por amor da arte, porque gosta de ver as botas a luzir muito. Toma chá 3 vezes ao dia, vai a miúdo ao banho e não se rala com coisa nenhuma. Estão lembrados daquela nojenta história, há 18 meses, a propósito da Zinaida Afanassievna, filha única de Maria Alexandrovna e Afanassi Matveitch? Zinaida é uma beldade, uma menina muito bem educada, de mais a mais. Mas tem 23 anos e ainda está solteira. Uma das principais causas a que atribuem o celibato da Zina é o boato vago da estrambótica ligação que dizem haver tido há exatamente 18 meses com Helles Utchitel, mestre escola. Boato que ainda se não desvaneceu. Citam uma missiva amorosa escrita pela Zina e que dizem ter corrido Mordassov de um extremo ao outro. Mas, por favor, não me dirão. Leram a tal epístola? Não houve em Mordassov pessoa que a não visse. E então, onde para ela atualmente? Toda a gente ouviu falar nela, mas quem foi que a viu? Eu, da minha parte, ainda não encontrei uma só pessoa que a tenha visto com seus próprios olhos. Aluda alguém a tal epístola na presença de Maria Alexandrovna e aposto desde já que ela não perceberá sequer esse alguém. mas suponhamos que tenha havido o que quer que fosse de verdade em semelhante atoarda, e que a Zina haja escrito a decantada epístola, efetivamente estou convencido de que a escreveu. Admire então a habilidade, Maria Alexandrovna. Como se havia de atabafar caso tão escandaloso? Pois bem, procurem, nem vestígios, prova, que é dela. Maria Alexandrovna nem sequer se digna tomar conhecimento de calúnia tão soez. E, contudo, Deus sabe o trabalho que lhe custou conservar intacta a honra da filha única. Que a Zina não tenha ainda casado, isso percebe-se. Demais até. Onde iria ela por aqui encontrar noivo? A Zina só pode casar com o príncipe reinante. Já alguém viu mais peregrina formosura? É soberba lá, isso é. Dizem que Mozgliakov a pediu em casamento, mas semelhante consórcio jamais se efetuará. Quem vem a ser esse tal Mozgliakov? É moço, assaz bem parecido, elegante, peterburguense, proprietário de 150 almas livres de hipoteca, mas não fura paredes. Leviano, tagarela, apaixonado pelas novas ideias. E que representarão 150 almas com ideias novas? O casamento nunca se realizará. Quanto acaba de ler o amável leitor, foi escrito há 5 meses, unicamente por admiração. Devo convir em que nutro uma tal ou qual simpatia por Maria Alexandrovna. Quisera escrever o panegírico de tão magnífica dama sob a forma de uma carta dirigida a um amigo, a exemplo daquelas que outrora publicavam as revistas, nesses bons tempos que já lá vão, e que, louvores a Deus, não voltam cá outra vez. Mas se não tenho um único amigo, e graças à incurável timidez que de mim se apodera, assim que se trata de literatura, a minha obra ficou na gaveta, na qualidade de tentame, assim sem seguimento. 5 meses eram, pois, decorridos, quando em Mordassov se deu um acontecimento extraordinário. Um dia, de madrugada, eis que chega o príncipe K, e vai hospedar-se em casa de Maria Alexandrovna. As consequências deste acontecimento são incalculáveis. O príncipe passou apenas 3 dias em Mordassov, mas esses 3 dias deixaram recordações fatais e inexpungíveis. Direi mais. O príncipe foi causa de uma verdadeira revolução nesta nossa cidade. A narrativa da aludida revolução virá a ser, certamente, a página mais importante da história de Mordassov. E é essa página que eu, após inúmeras hesitações, me resolvi a oferecer, sob forma literária, ao critério do respeitável público. A minha narrativa poder-se intitular Grandeza e Decadência de Maria Alexandrovna. Grande e sedutor assunto para um poeta. Fim do capítulo 1.